Mas de orei tem dois bois, já começaram a brincar. Mas de orei tem dois bois, já começaram a brincar. No mocambo tem flor do campo, que é reprodutor do lugar. Mas no mocambo tem flor do campo, que é reprodutor do lugar.